34, livre decolagem no 5, 0 graus, 8 nós. Livre decolagem, 62, 9, informação do portão, portão 612 agora, ok? Ok, mudou para o 612, obrigado. Dois quatro aos 34, 128, tenha uma boa viagem. 1208, boa noite, bom final de semana. Controle Salvador, Xené 6224, boa noite. Xené 6224, boa noite, contato Radar, para 190 na saída PUCA. 190 na PUCA, Xené 6224. Boa noite, Chegada 00, participação Bravo. Tá, 3600, boa noite, Chegada Mari, desça para o 050. 050, repetindo a TAP. Tá, 3600, tá autorizado o VITAP, né, Felipe? TAP, 6224, chame aí, 105, 2685, alternativa 25945. 2085, 1245, chame aí, 6224. Boa noite, chegada Mari, desça para o 060, a sua identificação. 060, a gente ficou chegando a Mari, eu tirei 6202. Connect Europa 284. 00, vista para 2013, ajuste 10019. 2019, vista 3600. Ready to copy, Europa 084. Yes, please, obrigado. It's clear, Madrid. Lima Echo Mike Delta, flight level 390, Viper Zulu 10 in Italy, runway 10, after takeoff turn left, Puka departure, Zipa transition, Salvador 120.8, and score code 5542, Europa 084. Puka, 1208 and 5542. Puka departure, Zipa transition, Europa 084. Turn left after the corp. Okay, Puka departure with Zipa transition, Europa 084. Zero, autorizado procedimento LS-X-ray. Reporte estabilizado o localizador. Autorizado LS-X-ray. Reporta no localizador. Oceania 6212, desça para 3000 pés. O ajuste de altímetro é 10019. 319, Oceania 6212. Ready for push start, Europa 084. Okay. It's clear, push and start, 1-1, report you ready to taxi, Europa 084. Europa ready to taxi, push start, Europa 084. 2602, desça para 2000, ajuste permanece, aporte estabilizado o localizador. 2000, estabilizado o localizador a 10, ajuste 62. Boa noite, TAM 36. Cheque o trem, livre pouso, 150 graus, 89. Machado travado, livre pouso, 36. Objeto 5809, cuja 280 para 150, para de baixo, tá? Objeto 5809, a sua identificação na chegada da Mari, desça até o 050. Na presente, está autorizado o baixo. 050, para de baixo, tá? Objeto 5809. Localizador, Oxanel 62 no 2. Oxanel 62 no 2, estabilizado? Estamos usando o localizador. Complete a aproximação final, foi 1695. 1695, boa noite, Oxanel 62. Bom pouso. Olimpo 1, Europa, 3600, solo ao 56, direita, táxi Alfa, Juliette. Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, repórter Juliette, Transfer. Chanel 6202, boa noite. Vamos ver, INS 10. 6212, cheque o trem, livre pouso no 0, 930 graus, 612. 6212, está instante o trem, Samaragma, está travado. Gente. Travado, Oxalé 62. 6212, livre de pouso no 0, no 40 graus, 62. Boa noite, Chega Tamares, isso é para o 0600. Go ahead. Okay, do you have condition to make turn left now to ingress your again in May April to proceed your taxi to Taxi India? No, we are not able to turn. Okay, you don't have conditions? The tower. We're gonna try, but we don't know it. We're gonna try to turn left. Okay, don't have condition to turn left, yeah? Ingresso Juliette, portão 9. Portão 9, 6200. Que número é esse escudo? 6212, acho que é. Ao 01, 6212, prossegue em frente até antes da Juliette. Depois de antes da Juliette, 6212.